Eu tinha previsto, portanto tá explicado o porquê dessa nota de 200. Oficialo, alô, é do Banco Central. E manda o meu balote de 200 na moral. Alô, alô, é do Banco Central. E manda o meu balote de 200 na moral. Ou se tiver em falta, é do Loto Guará. Coloca do Coyote que é pra personalizar. Eu já previ e vou reforçar. Lançara de 200 só para o papai gastar. Eu tô gastando, eu tô podendo. Tô doando a de 100 e tô gastando a de 200. Tô gastando, eu tô podendo. Se um dia precisar, mando lançara de 300. Tô gastando, eu tô podendo. Tô doando a de 100 e tô gastando a de 200. Eu tô gastando. Gastava de 100 porque essa aí tava em falta. Alô, alô, é do Banco Central. E bota o meu balote de 200 na moral. Alô, alô, é do Banco Central. E bota o meu balote de 200 na moral. Ou se tiver em falta, é do Loto Guará. Coloca do Coyote que é pra personalizar. Eu já previ e vou reforçar. Lançara de 200 só para o papai gastar. Eu tô gastando, eu tô podendo. Tô doando a de 100 e tô gastando a de 200. Tô podendo. Se um dia precisar, mando lançara de 300. Nove, eu tô falando, é a luxúria que comanda. Lançara, 200, 200, tô levada. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, filha. E eu tô falando, é a luxúria que comanda. Eu sei, 200, 200, tu levanta. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, filha. André Cibiris, o mural de Ibicoara. Só não gostei de uma coisa. Esse lobo guará deveria ser um coiote, mas parece. Então tá de boa, neguinho.